Mas se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse o dia como um dia foi, e indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Mas se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores na manhã que nasce, e cheiram no caminho como quem falasse as coisas tão bonitas pra manhã de sol. Mas se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Mas se eu pudesse tanta poesia, mas se eu pudesse sempre aquele dia. Mas se eu pudesse te encontrar serena, eu juro pegaria tua mão pequena, e juntos vendo o mar dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Mas se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores na manhã que nasce, e cheiram no caminho como quem falasse as coisas tão bonitas pra manhã de sol. Mas se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Mas se eu pudesse tanta poesia, mas se eu pudesse sempre aquele dia. Mas se eu pudesse te encontrar serena, eu juro pegaria tua mão pequena, e juntos vendo o mar dizendo aquilo tudo, quase sem falar.